Produzido por Bruno Melo, Felipe Aguiar, Israel Orlandi e Maurício Fanfa, com apoio do Estúdio 21 UFSM, do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Produção Editorial da UFSM. Com voz de Bruno Melo, Emanuele Vargas, Felipe Aguiar, Felipe Dagorte, Wellington Rodrigues, Israel Orlandi, Maurício Fanfa e Otacílio Neto. E orientação de Alex Cabistani, Maurício Lavarda, Rafael Baldi e Rosane Rosa.